faço qualquer coisa para te provar. Faço o impossível para te agradar. Por ti sou capaz de tudo. Oh, oh, diz-me, faço tudo para ser tua mulher. Faço mais que tudo podes crer. Por ti sou capaz de tudo. Canal 1. Eram tantas mensagens que tinhas, eram tantos sinais que eu não vi, e chamadas que não atendias, disfarçando não serem para ti. E eram tantos rumores ao vento, tantas histórias que eu não quis escutar, mas fui ver a mensagem e lendo, não deu para negar. E agora vejo que é verdade a minha dor, agora tenho provas que é o fim. No teu telefone eu vi o seu nome com letras de amor por ti. Não era miragem, aquela mensagem falava por si. Eram tantas mensagens que tinhas, eram tantos sinais que eu não vi, e chamadas que não atendias, disfarçando não serem para ti. E eram tantos rumores ao vento, tantas histórias que eu não quis escutar, mas fui ver a mensagem e lendo, não deu para negar. E agora vejo que é verdade a minha dor, agora tenho provas que é o fim. No teu telefone eu vi o seu nome com letras de amor por ti. Não era miragem, aquela mensagem falava por si. E agora vejo que é verdade a minha dor, agora tenho provas que é o fim. No teu telefone eu vi o seu nome com letras de amor por ti. Não era miragem, aquela mensagem falava por si. E agora vejo que é verdade a minha dor, agora tenho provas que é o fim. No teu telefone eu vi o seu nome com letras de amor por ti. Não era miragem, aquela mensagem falava por si. Deus já nos levou, já não vejo os meus velhinhos, porque Deus já nos levou. Desde a minha despedida, tanto tempo já passou, só Deus sabe quantas lágrimas minha mãe por mim chorou. Só Deus sabe quantas lágrimas minha mãe por mim chorou. Chão sagrado, vou-lhes mostrar a aldeia onde nasci e fui criado. Vou-lhes mostrar a aldeia onde nasci e fui criado. Já vejo o castelo branco, oleiros e o fundão. Eu quero ir à Aldeia, à Senhora do Albordão. Eu quero ir à Aldeia, à Senhora do Albordão. Santa Luzia deu o nome à minha irmã. Irei à Serra da Estrela dar um beijo à Covilhã. Irei à Serra da Estrela dar um beijo à Covilhã. Vou reunir a família numa festa sem igual. Um beijo para a nossa Beira e para o nosso Portugal. Um beijo para a nossa Beira e para o nosso Portugal. Torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Comigo tudo o que eu queria. Agora que senti, eu já não sei de mim. Como é que eu encaro cada madrugada? Tenho tudo, mas sem ti não quero nada. Um dia pra te ter, morri por te perder. Eu não sei viver. A saudade de te amar, esta ausência.